1121 decimal 9, that's your copy. 1219. Sota 3897, haveria possibilidade em coordenação Motiva? Sim, Sota 3897, aguarde. Aguarda, desde já agradece, tá 3897. Autorizada, Motiva. Está presente, Motiva, agradece, está 3897. A DB 712 está afastado 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Sai 2560, solo aos 28, vai para o pátio de autoridade, confirma. Sim, pátio de autoridade. Se ingressa próxima à direita, novamente, aguarda para ingressar na pista para táxi até a autoridade. Sim, ingressa na autoridade, aguarda. Rússia 6259, autorizado de colar pistão 0, vento 160 graus 8 trans. Autorizado, pistão 0, 6259, então. Zero autorizado, ingresso esquerda, pátio VIP, autoridade, repórter livrando. Passará livrando 2560. Channel 6259, decola aos 30, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 208, vamos lá. Comandor, boa noite, 6259, Channel 6700, ação nova, por gentileza, quando possível, pode ler. Channel 6259, boa noite, contato radar, sobre manter o nível de voo 360, está autorizado, Leda. 360, Leda. Muito obrigado, 6259. Chame Centro Recife na frequência 128.35, alternativa 125.1. 6260, quando para novo acionamento, chama o solo Salvador, frequência 121.9. Frequência 1-2-2-35, alternativa 1-2-5-1. 2-8-3-5-2-5-1, 6-2-5-9, janela noite. Boa noite, 3290. 3290, boa noite, chegada Bonet 1, décima 1050. Autorizado, vai, taco para interceptar a chegada. 3050 e está autorizado e taco. Okay, Roger, 2781, you're clear to line up. We will comply the minimum, okay, maintaining 020. Clear to line up and take off 160 degrees or not. Okay, clear for takeoff runway 10 and comply the minimum for departure 271. Clear for takeoff, 10. Clear for takeoff, the wind is 160 degrees, 69. Clear for takeoff, 10, 7-2-4-6, controle 1-2-0, Coast Guard 2781, airborne 846, control 1208. Which is your point? Yes, 271, good day. So, the departure, good evening, on 271, passing now 1200, abort, one departure. Azul 27, we can await the contact climb to Pater 160 via Arbuan departure. Pater level 160 without research, confirm. So departure is 271. Azul 27, we can climb to Pater level 160, no research. That's very good, to flight level 160, Azul 271. Arbuan 1 departure. Base 290 desça para 2000 pés, o ajuste 9015 autorizado e LSX sem reposto estabilizado. Para 2000 estaremos estabilizados. estabilizado, 3290. Chame torre na frequência no 8995. 8995, boa. Boa noite, TAM 3290, 3 milhas sobre a Terra. 3290, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Torre, boa, voo 705, ponto de espera pronto. No 705, a linha decola de imediato. Afirmo. Autorizado, a linha decolar 2150 graus, 89. Linha decola imediato, o pistão no zero, voo 705. Pouso autorizado, pista 90, 950 graus, 59. Tem livre pouso, 3290. Decolado ao 55, chame controle 1208. 308, obrigado, boa. Gol 1705, passa 1600. 1705, contato radar, subvia Sanvo 1 para o nível de voo 360. Sobe nível 360, via Sanvo 1, gol 705. Solo 57, direito 21, esse é o 9, João. 209. 1705, chame, se atretive na frequência 1228.35, alterna 1251. 2835, alterna 251, no voo 705, boa noite. Seven eight one, call taxi receive center 128.8, backup 126.0. This is center 128.6, if anyone 126.0, 271. 128.8, backup 126.0. 128.8, if anyone 126.0, 1 lógico autorizado a acionar e táxi, chama para ingresso, ou seja. Para o táxi acionado, ou para o táxi para a câmara de reação 7, Oscar. Ingressão do 7, Fox 9. Autorizado, informe NA de pronto, isso no 7, eu acho. Ingressão do Pataraná, pronto, Fox 9. Boa noite, voo 10099, pode ser da 10, pronto para decolagem. Voo 10099, autorizado a linha e mantém. Ali mantém, voo 10099, capteiro 10. Mostra autorizado a decolar, vento 150 graus, outro lado. Autorizado a decolar, para Fox 9. Fox 1, Oscar, decola 1-2, controle 1-2-0, adicional 8. 208, Fox de Mosca. Vento 1-5-0 graus, 8 nós, autorizado a decolar, fechando no céu. Autorizado a decolar, cabeceira 1-0, gol 1-0, 9-9. Responda autorizado. Com 2, 1-2, conforme o Fox de Mosca. Cima Oscar, contato radar estabelecido, supernível 320, direto Leda. Ao 320, direto Leda, Fox Lima. Da Colas 1-4, chão controle frequência 1-9, pressão 1-2-0, deixa eu 2-0-8, obrigado, senhor. Controle, boa noite, gol no 099. Gol no 099, contato radar da Colas, tuba via saída Arbo, 1 para nível 360. Via para 360, gol no 099. Nós após 2000 pés, autorizar direto Alepa. 2000 Alepa, obrigado. com Fox Lima, Topatango, Fox Lima, Oscar, chame-se para Recife, frequência 1283535, contando a 1285-1. 12835. Alô, 2835, alterna 1251, Papatango, Fox Lima, Oscar. 25, do grato. 1099, chame-se para Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 228260, obrigado.